Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Aos domingos na Antena Web, temos algo de genial. Com Antônio Maciel, uma tarde musical. 60 minutos de duração, com muita música ao seu gosto. Aqui na melhor estação, para o deixar bem disposto. Tardes musicais, aos domingos, das 16 às 17 horas, com Antônio Maciel, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Homem forte de Gaddafi demite-se. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Moussa Koussa, demitiu-se ontem e fugiu para Londres, onde pediu asilo político. Mais do que um homem forte de Gaddafi que desertou, Moussa Koussa pode ser uma preciosa fonte de informação para as forças aliadas. Ainda assim, o exército pró-Gaddafi continua a ganhar terreno. Já conquistaram aos revoltosos cidades importantes como Brega e Ras Lanuf. E se Portugal fosse parte do território brasileiro? Parece absurdo, mas a ideia começou a ser lançada por um jornalista do jornal Financial Times, Edward Adas. O jornalista defende que seria uma solução para a crise financeira que Portugal atravessa. De imediato, as reações internas fizeram-se sentir. E rapidamente o jornalista explicou que era um texto curto e com cariz mais humorístico, não pretendendo ofender o povo português. As declarações foram publicadas num vídeo no site do jornal Financial Times. 35º aniversário da última Constituição Portuguesa assinala-se com almofadas. Uma luta de almofadas é o que vai acontecer em Lisboa este sábado, pelas 15 horas. 296 almofadas, tantas quanto o número de artigos da última Constituição, aprovada em 1976. O dia 2 é o dia da luta das almofadas, um pouco por todo o mundo. Sara Gonçalves, uma das principais dinamizadoras deste evento, explicou que a ideia partiu precisamente deste acontecimento que se realiza um pouco por todo o mundo, juntando as duas coisas, a comemoração dos 35 anos da Constituição Portuguesa e a luta de almofadas. A ONU impôs sanções a Laurent Gbagbo, ex-presidente da Costa do Marfim, que ainda não abdicou do poder. Ouattara continua a sua ofensiva para derrubar o presidente Santos. Começou no passado dia 21 de março, mas a já chamada Primavera de Damasco acabou ontem. O presidente sírio não vai levantar o estado de emergência que vigora no país há quase meio século. Bashar al-Assad discursou ontem, mas as reformas estão esperadas não foram apresentadas. E o que ontem eram manifestações de apoio, são hoje novas manifestações contra uma família que governa os sírios há quase 50 anos. Julio Iglesias vai atuar pela última vez a 2 de junho. A notícia foi avançada pelo próprio cantor, que prepara assim a sua despedida dos fãs nos concertos. Não significa que deixe de escrever ou mesmo de gravar novos discos. Quer dizer apenas que não voltará a subir aos palcos para atuar. Julio Iglesias, o maior cantor romântico latino, quer dedicar-se mais à família. Atuará pela última vez a 2 de junho em Moscovo, mas antes, a 28 de maio, passará por Portugal, no Pavilhão Atlântico. Os bilhetes custam entre 30 e 110 euros, um preço que certamente valerá a pena para os fãs de Julio Iglesias. O cantor, de 67 anos, que inicialmente era um promissor jogador de futebol, foi guarda-redes na década de 60 no Real Madrid, mas um acidente de aviação acabou por impedir que a sua carreira futebolística seguisse. Dedicou-se então à música e já vendeu mais de 300 milhões de discos ou pouco por todo o mundo. Tem atualmente 67 anos, mas continua com muita energia. O Antena News termina hoje por aqui. Regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva estará de volta às 8 da noite em mais um Desporto Antena, na Antena 1.